avisou pros pais. Tá na fissura, tá doida pra ver a rua. Linha dura, complicada, difícil ela dizer que é sua. Mas ela é minha, ela sabe porque eu também sou dela. Mas no mesmo mundo não cabe nosso orgulho interno. Várias discussões, problemas, ciúmes acontecem. Mas no fim da noite é comigo que ela tira o estresse. E ela desce, desce pra me enlouquecer. Com seu corpinho sexy pra me dar prazer. Às vezes dá um S pra não se envolver. Toda delicada e ousada no jeito de viver. Sem querer saber de onde tu veio ou vai. Grana pra ela não é poder, a mente valoriza mais. Capaz de beber mais que você nessa noitada. No fim da festa ser louca, ela ainda te leva pra casa. Curtir um som, dançar embriagada. Se é cilada, sabe como desviar. Sempre ligada, nada faz ela parar. Eu vou chegar nela juntinho, falar dela pros parceirinhos. Vou lá na casa dela, dizer pra ela o quanto eu tô afim. É bem capaz dela se amarrar nessa ideia. Quem sabe nesse filme eu saia da plateia. Quem sabe mais pra frente isso vira uma odisseia. Tipo minha pequena Eva, divina comédia. Mas ela não tem rédea, nunca terá. Tá soltinha na minha vida, pronta pra eu agarrar. Ela faz mudar o clima com o jeito dela me olhar. Pá, tá nem aí pra mim, mas deixa eu viajar. Nessa batida envolve meu coração. E a minha visão tá com razão, chamando a atenção. E ela ligou, se interessou, também olhou e se encaou. Ela sorriu quando me viu, vou chegar junto, já decidiu. Toda a minha vida num sorriso sem fim. É assim pra todo mundo, só quando cê tá afim. E assim, me apaixonei pela mulher que dura é a mina. Que prefere andar sozinha, no fundo sabe que é minha. Yeah. Sozinha, mas sabe que é minha. Tão linda essa menina. Me faz perder a linha quando vai pro rolê. Sozinha, mas sabe que é minha. Tão linda essa menina. Me faz perder a linha.